A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espelho Mágico, aqui no canal 1 da Rádio 99. Eu sou a Joana Santos e, durante estes 30 minutos, convido-o a passar connosco ao outro lado do espelho. Uma edição cheia de música e, claro, com pensamento para si. Mas, para já, vamos à música. Gravity of Love, a gravidade do amor. Comece então esta nossa edição com muita calma. Fique por aí e deixe-se levar pelos sons escritos a pensar em si durante estes 30 minutos. O outro lado do espelho é tão simplesmente o outro lado da sua mente. Encontre-se consigo próprio ao som de grandes músicas. Everything you feel is nosso pensamento escolhido para hoje. Espero que seja um pensamento do seu agrado e que, sobretudo, o ajude no seu dia-a-dia. Escolhido a pensar em si, o pensamento para hoje diz-nos o seguinte. Sábio é aquele que tudo compreende e nada ignora. Deus não impôs aos ignorantes a obrigação de aprender sem antes ter tomado dos que sabem o juramento de ensinar. Este foi o nosso pensamento escolhido para hoje, um pensamento que espero eu o apoio, o ajude, possa refletir na sua vida. Ensine, aprenda, dê sempre uma palavra ao próximo, assim como tenha abertura para receber uma palavra de quem quer bem. Porque há sempre alguém que nos quer bem. Pode não parecer, mas temos que pensar que há. Vamos passar ao outro lado do espelho, com mais música ainda. Enya toca já a seguir, aqui no seu Espelho Mágico. E vamos para o fim da nossa edição de hoje. Vamos continuar com música calma. The Corrs e Era são as bandas escolhidas para o ponto final de hoje. Nós voltamos no próximo domingo para mais um Espelho Mágico com muita calma. Passe connosco ao outro lado do espelho em mais uma edição que volta na próxima semana aqui à sua rádio. Sou Joana, foi um prazer enorme estar consigo e consigo passar ao outro lado do espelho, reconhecer-se mais um pouco, relaxar e pensar em si, para que depois também possa pensar no próximo, pensar nos outros. Vamos ficar então com Era, aliás, The Corrs e logo depois Era, as bandas escolhidas para o fim da edição de hoje. Da minha parte é tudo, boa noite, até para a semana. serrimo ad appare torime. Ameno, ameno, lanciremo torime. Ameno.